são dadas as perguntas, mas é mais sábio quem pergunta ou quem responde. Eu não saberia responder, talvez, porque ninguém tenha me perguntado. Mas é mais sábio quem explica ou quem entende. Eu não saberia explicar, talvez porque não tenha entendido. Quem pergunta ou quem responde, eu não saberia responder, talvez, porque ninguém tenha me perguntado. Mas é mais sábio quem explica ou quem entende. Eu não saberia.